Uma boa noite a todos. Como é bom estar aqui com vocês. Como é bonito ver a igreja cheia de pessoas jovens, adultos, todos vocês, é muito bom estar aqui. E hoje nós vamos conversar sobre uma história da Bíblia que está no Antigo Testamento. Vamos lá, quem tiver a Bíblia aí. Números capítulo 11. E o título da mensagem que eu trouxe para você é assim: o desejo da comida dos egípcios. Sabe que comer é uma coisa muito gostosa que Deus inventou, não é verdade? Tem muita coisa gostosa para comer no mundo? Agora sim, ó, não pode comer só porcaria, né? A gente precisa, para viver, de outras coisas. Tem que aprender a comer legume, fruta, cereal, arroz, feijão, aveia e muitas coisas que existem e que a gente precisa aprender a comer. Agora, a gente vai estudar uma história hoje que é muito interessante. E antes da gente ler a Bíblia, vamos entender uma coisa. Quantos de vocês aqui essa noite podem dizer que através do contato que vocês já tiveram com Deus, a sua vida já mudou para melhor? Ó, a grande maioria de vocês disse assim: olha, a minha vida pelo contato com Deus já melhorou. Não quer dizer que a nossa vida não tem dificuldades e problemas. Todo mundo tem dificuldade e problema. Mas quando a gente olha para o passado, a nossa vida era uma. Quando a gente conhece a Deus, Deus transforma certas coisas na nossa vida. E a gente vai conversar hoje sobre uma história onde o povo de Israel estava saindo da terra do Egito e Deus mudou a história deles. Estava conduzindo eles para a terra de Canaã, para uma terra melhor. E assim, com a Bíblia aberta, então, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ilumine, para que a gente possa entender a mensagem desta noite. Vamos orar. Deus eterno, que ao abrirmos a tua palavra e lermos o texto sagrado, possamos ouvir a tua voz nesta noite. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 11, versos 1 a 3, a Bíblia diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que aquele lugar se chamou Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. Às vezes, o nosso pai e a nossa mãe ficam um pouco bravos com a gente. Alguma coisa errada que a gente faz. E não é só quem é criança, não. Às vezes tem algumas pessoas mais crescidinhas aí. Se eu fizer alguma coisa errada, a minha mãe fica brava comigo ou não fica? Claro que fica, ela quer que eu faça as coisas certas, não as coisas erradas. E aqui, a palavra de Deus mostra para nós o povo de Israel fazendo uma coisa muito errada. E o texto começa dizendo assim: e queixou-se da sua sorte. E o povo reclamou, achou ruim aquela situação que eles estavam vivendo. Mas espera aí, como é que a gente chega até esse ponto da história do povo de Israel? Vocês precisam entender que esse povo está saindo do Egito, onde eles eram escravos, foram libertos por Deus, estão passando por um deserto até chegar na terra de Canaã. Esse é o contexto. Agora, como é que eles chegam até aí? Como é que eles foram parar nesse lugar? E aqui começa a história da Bíblia. Inclusive, a Bíblia começou a ser escrita no contexto dessa história, das pessoas que moravam no Egito e eram escravizadas, e Deus vai lá e tira esse povo do Egito para levar para uma terra melhor, onde eles poderiam viver bem. E nesse contexto, Deus revela a Moisés a história da criação, como que Deus criou o mundo. Todas as coisas que existem, o universo, o mundo inteiro, foi Deus quem fez. E como é que Deus é? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas pastor, nesse mundo tem tanta coisa ruim. Esse mundo tem muita coisa ruim. Como é que esse Deus bom inventou um mundo mau? E aí a Bíblia ensina para nós a história de Adão e Eva, como que eles caíram em pecado e desobedeceram a lei de Deus. E justamente o pecado é desobedecer a Deus. Quando Deus manda não matar, matar é um pecado. Quando Deus manda não mentir, mentir é o pecado. Quando Deus manda a gente ter uma sexualidade pura, ter uma sexualidade impura é pecado. E poderíamos dizer muitas outras coisas. Quando Deus pede para a gente viver uma vida limpa e a gente está viciado em bebida, cigarro, droga e coisa que não presta, tudo isso é o quê? Pecado. Porque viola as leis de Deus, as leis morais do nosso Deus. E agora, quando o pecado entra no mundo, começa a acontecer todo tipo de coisa ruim nesse planeta. As pessoas se tornam mentirosas, idólatras, violentas, maldosas, egoístas. E aí a Bíblia conta da grande história do dilúvio, onde toda a humanidade foi morta num grande inundamento. Menos Noé e a sua família. E aí eles saem da arca e repovoam o mundo. E no meio desse mundo repovoado, a Bíblia diz que o Senhor chamou a Abraão. E aí nós temos a história de Abraão. Abraão teve um filho com sua esposa Sara, colocou o nome dele de Isaac. Isaac teve os filhos Esaú e Jacó. E Jacó teve quantos filhos? Alguém lembra? 12 filhos. Jacó, então, ele é aquele que luta com Deus, e Deus transforma o nome dele de Jacó para Israel, e ele tem 12 filhos, e cada um dos filhos dá origem às 12 tribos de Israel. E aí, esses 12 filhos de Jacó, tem um que é, entre aspas, preferido na família. Como que era o nome dele? José. E a Bíblia diz que Jacó deu uma roupa muito bonita para José, e os irmãos dele ficaram com inveja e pegaram ele e venderam ele como escravo. E o povo que comprou ele como escravo levou José para onde? Para o Egito. E lá no Egito, José foi preso e ficou na cadeia por muito tempo. Até que Deus tirou ele da cadeia, colocou ele aonde? Ao lado do governante do Egito. E ali, José fez uma obra muito bonita e ajudou os egípcios. Mas aí José morreu, Faraó morreu, e o povo de Israel começou a se multiplicar. E o povo do Egito começou a pensar o seguinte: olha, esse povo está se multiplicando e se tornando muito forte. Vamos fazer o quê? Vamos fazer ele os nossos escravos. Assim, se eu quiser construir uma casa, eu não preciso ser o pedreiro. Eu posso pegar o israelita, bater nele e obrigar ele a ser o meu pedreiro. Quem gostaria de ser pedreiro dessa forma? Ninguém, né? Apanhando para trabalhar? A gente mal gosta de trabalhar sem apanhar, né? Imagine trabalhar apanhando. E a Bíblia diz que o povo de Israel se tornou escravo na terra do Egito. E quem vive escravo, vive bem ou vive mal? Vive mal. Já pensou você viver apanhando todo dia? Sendo machucado? Ninguém gosta disso. E o povo de Israel, então, estava num grande sofrimento. E ali, a Bíblia diz que esse sofrimento durou 400 anos. As crianças já nasciam escravas para trabalhar para os egípcios. E a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, e Deus ouviu o clamor do povo e desceu para libertar. E aí a Bíblia conta a história das 10 pragas do Egito, que Deus mandou sobre aquela terra por causa de toda aquela maldade. E Deus arrancou o povo do Egito com grandes milagres e levou ele para o deserto. Eles foram andando bastante no deserto e chegaram diante de um mar. E ali tinha uma montanha de um lado, a montanha de outro e o mar à frente. E atrás vinha o exército de Faraó querendo matar o povo. E aí a Bíblia diz que Deus abriu o mar para eles passarem. E eles passaram e foram então, todos aqueles do exército do Egito foram mortos. E Israel prosseguiu no deserto para a terra de Canaã. Agora existem algumas coisas interessantes. Sabe que o deserto é muito calor de dia e muito frio de noite? Vocês sabiam disso? A gente pensa que o deserto só é calor, né? Não. O deserto é muito calor de dia, mas quando vira noite, é muito frio. E ali, o que, que a Bíblia diz que Deus fez? Deus colocou um fogo sobrenatural para esquentar eles de noite. E quando chegava o dia, Deus colocava uma nuvem para tapar o sol, para fazer sombra, para não ficar muito quente. Tamanha era a bondade e o cuidado de Deus. Mas tem uma outra coisa. No deserto tem o que comer? Não. Como é que esse povo vai sobreviver no deserto? A Bíblia diz que Deus deu para eles comer aquilo que nós chamamos de maná, que era uma comida que chovia. Eles iam dormir de noite e quando eles acordavam, tinha essa comida ali no chão e cada um recolhia para si e comia aquela comida que Deus estava dando. Agora, o texto que nós lemos é um texto interessante. Ali a Bíblia diz: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor ouve aquilo que a gente fala? Sim. Deus ouve aquilo que a gente fala. E se eu não falar, Deus ouve também? Ouve, porque Ele ouve o nosso coração, o nosso pensamento. É assim que Deus é. Ele conhece a gente por dentro e por fora. Tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa. E Deus ouviu o povo reclamando, murmurando, triste com aquela situação. Por quê? Por causa das dificuldades. E agora vamos ler a continuação do relato em Números 11, agora do verso 4 até o verso 9. E a Bíblia nos diz assim, ó: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência, semelhança a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e o moinho os moía num grau e o pisava, e em panelas se cozia, e o seu sabor era como bolo amassado com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles foram libertados do Egito, muitas pessoas que moravam no Egito tiveram vontade de ir junto com o povo de Israel. E Deus aceitou essas pessoas? Sim. E eles foram no meio. Eles não eram escravos junto com o povo de Israel. Eles eram egípcios. Mas quando Deus libertou, eles foram juntos. Agora entenda uma coisa. Eles estão andando agora no deserto e só tem para comer um tipo de comida. Vamos pensar assim, só tem para comer arroz. Ponto, não tem mais nada além de arroz. Chega uma hora que cansa comer arroz. A gente não gosta de comer a mesma comida todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E esse povo que estava lá no deserto e que não tinha sido escravo no Egito, começou a reclamar no meio do povo de Israel. Nossa, mas esse Deus de vocês só dá um tipo de comida para a gente comer, o maná? Que Deus ruim é esse? Lá no Egito, a gente comia peixe, pepino, alho, cebola, sei lá mais o que comia lá. Tinha muito mais comida no Egito do que aqui nesse deserto. E o povo de Israel devia ter feito o quê diante dessa situação? Devia ter dito para essas pessoas: olha, eu concordo com você, é muito melhor você comer um monte de coisa do que comer só o maná. Entretanto, o nosso Deus é tão bom que nós éramos escravos e Ele nos libertou da escravidão no Egito. E nós amamos o nosso Deus, mesmo que Ele só dê para a gente comer o maná. Porque a gente ama a Deus, não é porque Ele dá tudo que a gente quer, é porque Ele dá o que a gente precisa. E nós estamos comendo maná, e estamos vivos, e estamos livres da escravidão, e nós estamos indo para uma terra boa e melhor. Não era isso que o povo de Israel tinha que ter feito? Claro! Mas foi isso que o povo de Israel fez? Não. A Bíblia diz que eles começaram a ouvir essa reclamação de que aquela comida realmente era sempre a mesma, e eles tiveram saudade de onde? Do Egito. Mas a vida era boa ou má no Egito? Era uma vida má, era uma vida de escravidão, era uma vida de sofrimento. E é por isso que agora a gente começa a entender melhor por que que a ira de Deus se manifestou contra o povo de Israel e pegou fogo aos arredores do arraial. Porque esse povo estava reclamando de Deus, porque Deus não estava dando aquilo que eles queriam. E eles perguntam: quem nos dará carne a comer? Porque lá no Egito a gente tinha, e aqui a gente só tem esse maná. Vamos continuar a leitura do texto. Verso 11 até o verso 13. Para a gente aprender onde é que vai dar essa história, hein? Vamos entender. E a Bíblia nos diz assim: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, esse povo? Dei eu ele à luz, para que me diga: leva o teu colo, como ama leva a criança que mama? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, para que possamos comer. Muito interessante, irmãos, que quando você lê o verso 10, você percebe que Moisés não entende a ira do Senhor contra o povo. E parece mal aos olhos de Moisés que Deus esteja bravo com o povo por causa dessa situação. E Moisés vai dizer com Deus: Senhor, onde é que eu tenho carne para dar para esse povo? Esse povo está achando que eu tenho freezer aqui no deserto? O que esse povo tem na cabeça? Esse povo pede para eu dar carne para ele? Mas de onde é que eu vou tirar isso? Ou seja, o ser humano é impotente. Não tem como conseguir carne para aquele povo comer. E o povo chora: Senhor, eu quero comer carne. E Moisés reclama: Senhor, eu não tenho carne para dar. Não é uma situação complicada? No meio de um deserto? E aí a palavra de Deus continua. Vamos ler aí o verso 14 e o verso 15. E aí Moisés reclama e diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver essa miséria. Olha que situação difícil Moisés está enfrentando. Ele quer dar a comida para o povo, mas ele não tem. E ele diz: Senhor, o Senhor está bravo com o povo, o Senhor está bravo comigo. Me mata de uma vez para eu não ver essa situação. A miséria do povo, porém, era maior do que Moisés poderia ver. Moisés não podia ver o real problema do povo. O grande problema não é eles quererem comer carne. O grande problema era a maldade e a ingratidão do povo e a falta de fé no futuro. O problema maior não é que eles estavam com saudade da carne que eles comiam no passado. É que aquele povo, em nome do passado, estava esquecendo do sofrimento do Egito, do qual Deus livrou ele. E se Deus livrou você no passado, é porque ele está com você no presente, ele vai estar com você no futuro. Então, quando você começa a reclamar de Deus no presente, porque as coisas não são do jeito que você quer, isso demonstra o quê? Falta de fé, falta de gratidão, falta de amor. E essa é a verdadeira miséria. Se eu tiver muita carne, muita comida lá na minha geladeira, mas eu não tiver fé, amor e gratidão a Deus, eu sou um miserável. Agora, se eu só tiver arroz na minha geladeira, mas eu tenho fé, amor e gratidão a Deus, eu sou um abençoado. Porque o que importa na vida não é essas coisas. É ter um monte de comida. O que importa na vida é ter fé, gratidão e amor por Deus. E o resto é resto. Essa é uma grande lição dessa história. Portanto, a miséria do povo era maior do que Moisés podia enxergar. E agora, Deus promete resolver o problema. Dá uma olhadinha do verso 16 até o verso 20. Como que continua essa história? E a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que a não leves tu sozinho. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Deus está bravo com esse povo aqui. E Deus promete resolver a questão de Moisés e do povo. Moisés, o seu problema é que você está se sentindo sozinho para carregar esse povo? Então pega 70 líderes do povo, traz com você, que eu divido a carga sua com esses 70. E eu alivio o teu trabalho. Imagina você ter que fazer o trabalho de 70 homens. Você fica sobrecarregado, sim ou não? Sim. Mas se você dividir o trabalho com 70, dá para fazer tranquilo. Pronto. Deus resolveu o problema de Moisés? Resolveu. E agora ele vai para o povo. E você, meu povo? Vocês estão querendo aqui é carne. Beleza. Eu vou dar carne para vocês e não vai ser pouca carne, não. Não vai ser carne só para um dia, dois, cinco, dez, vinte. Eu vou dar carne para vocês para um mês inteiro. Para vocês comerem tanto, se vocês quiserem. Imagina, vocês começarem a comer tanta carne que chega uma hora que vocês estão tão entupidos que está saindo pelo nariz a quantidade de carne. É muita carne ou não é? O maior churrasco da Bíblia é esse aí, né? E a Bíblia diz que Deus promete fazer isso para o povo, mas Deus fala algo muito pesado para eles. Vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vós. Deus dá para você o que você precisa. E aí você começa a reclamar dele porque ele não dá o que você quer. Essa é uma atitude do quê? Rebelião contra Deus. Você está se afastando de Deus. Você só quer Deus pelo que ele pode te dar. Você não quer a Deus pelo que ele quer te dar. Porque às vezes Deus não quer dar tudo o que você quer. E a gente vai ficar bravo com ele por causa disso? Se Deus desse tudo que todo mundo quer, como é que seria o mundo? Será que todo mundo teria um lugar para viver? Se eu dissesse para Deus assim, Senhor, eu quero as terras do Rio Grande do Sul inteiro só para mim. Vocês não iam poder morar aqui. Só quem ia poder morar aqui era eu sozinho. Ou seja, Deus não dá tudo que todo mundo quer. Mas Deus dá o que cada um precisa. E agora, a palavra de Deus continua do verso 21 até o verso 23. Nós estamos lendo o capítulo quase inteiro, hein? Mas vamos ler porque a Bíblia é importante. E a palavra do Senhor diz assim. Respondeu Moisés, Senhor, 600 mil homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas de gado, que lhes bastem, ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar, que lhe bastem. Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Moisés tinha visto Deus tirar o povo do meio do Egito, mas Moisés tinha suas dúvidas sobre o poder de Deus. E Moisés começa a dar um relatório para Deus. Senhor, o Senhor tem noção do que o Senhor está me dizendo? Nós somos 600 mil só homens. Imagine mulheres e crianças. Vamos pensar em 1,5 milhão de pessoas. Onde é que vai ter carne para 1,5 milhão de pessoas durante um mês inteiro? E aí, Moisés recebe a palavra do Senhor. Moisés, tu está achando que o meu poder é pequeno? Esse é o seu problema? Tu está achando o quê? Que eu não consigo alimentar um mês de carne 1,5 milhão de pessoas? Se Moisés estivesse vivo hoje, o que, que ele diria do planeta Terra com 7 bilhões de pessoas comendo? Verdade ou não é? Nós somos hoje mais de 7 bilhões de pessoas e Deus dá comida para cada um deles. O que é 1,5 milhão de pessoas, irmãos? Para Deus não é nada. E a gente precisa entender isso, o poder de Deus, a grandeza de Deus. E Deus diz para Moisés assim: e você vai ver se eu vou cumprir a minha palavra ou não vou. E vamos continuar o relato. Versos 31 a 35. E a Bíblia diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados da terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Ainda estava a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrote-Atavá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. O que, que eram as codornizes? Eu não sei dizer para você exatamente que ave que era. Mas vamos pensar assim que fosse tipo galinha. Vocês querem pomba, galinha, alguma coisa assim. Galinha é ave também, né? Vou pensar o seguinte. Ok, fez bater um vento grande e tinha um monte dessas aves que eram limpas, né? Eram lícitas para comer, a carne limpa. Como se fosse carne de frango. E quando esse povo acorda no dia seguinte, olha o que a Bíblia diz. Ao redor do arraial, se você andasse um dia inteiro, você ia encontrar esse monte de ave ao redor. Isso aqui de altura. Galinha que não acaba mais, né? X-frango eterno aí, né? Haja X-frango para comer, né? E esse povo começa a ver e começa a pegar essas carnes. E esse relato, ele é expandido no Salmo de número 78. Dá uma olhadinha lá. De vez em quando, irmãos, a gente lê o livro dos Salmos e a gente pensa que os Salmos só falam de coisas assim, genéricas, né? Coisas assim, bonitinhas e tal, mas não. Nos Salmos existem muitas histórias do povo de Israel. E no Salmo 78, a palavra de Deus lança luz sobre essa questão. De Números capítulo 11, do verso 27 ao verso 31, a Bíblia nos diz assim: Deus também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Verso 28. Fê-los cair no meio do arraial deles e ao redor das suas tendas. Então comeram a fartar, a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham o alimento ainda na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Queridos, olha o que a Bíblia diz. Deus deu carne para eles e eles ficaram o quê? Malucos, e começaram a comer, e a Bíblia diz, e não refrearam o seu apetite, e eles começaram a comer tanto, sem parar, que a ira de Deus se levantou contra eles, e a Bíblia diz, e ali enterraram o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. Pastor, o que que essa história ensina para nós? Deixa eu dizer alguma coisa para você. Algumas pessoas julgam que a lição desse episódio tem a ver com a alimentação vegetariana. É mais ou menos a seguinte ideia. Deus queria que o povo de Israel fosse vegetariano, por isso que deu o maná e não deu carne para eles comerem. Assim também, nós somos o povo de Israel espiritual, Deus quer que nós sejamos vegetarianos e não comamos carne. Quem comer carne, portanto, faz um pecado. E a consequência é ser amaldiçoado por Deus. Alguns pensam isso. Os vegetarianos, assim, pegam essa história e dizem, tá vendo? A Bíblia amaldiçoa quem come carne. Será que eu faço o apelo para levantar aí quem que come carne por aí? Será que tá todo mundo amaldiçoado que come carne? Será que esse é o ponto do texto? Irmãos, essa visão ela tem alguns problemas. O livro de Números faz parte daquilo que a gente chama como o Pentateuco, que é os primeiros cinco livros de Moisés. E nesses primeiros cinco livros, comer carne é algo concedido ao homem por Deus e permitido por Deus. Duvida? Dá uma olhadinha. Gênesis 9, verso 3. Foi o diabo que deu carne para o povo comer? Gênesis 9, versículo 3. Bem no comecinho da Bíblia. Olha só que texto interessante. Deus falando e a Bíblia diz: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora, daquilo que se move e vive. Aqui, depois do dilúvio, é Deus dando carne para a alimentação do ser humano. Ezequiel, esse texto não é muito claro. Deuteronômio 12, verso 15, é o último que nós vamos ler. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 15. Lembrando que o texto de Gênesis 9 já está no contexto após o dilúvio, onde Deus já tinha dado a diferença entre carnes imundas e carnes limpas. Então, esse tudo que Deus deu para o ser humano comer não envolve carnes imundas, mas somente as carnes limpas. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Texto muito interessante. Porém, segundo todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. Deus permitiu comer carne ou não permitiu? Permitiu. Permitiu, segundo a Bíblia. Agora, Deus permitiu comer qualquer tipo de carne? Não. Levítico 11, a Bíblia diz que existem carnes imundas que nós não podemos comer. Porco, camarão, lagosta, ostra. Tomar cuidado. Rato, inseto e etc. Crocodilo, cobra. Se alguém quiser comer crocodilo, aí toma cuidado, hein? Brincadeira. Agora o seguinte, irmãos. Olha só. O texto de Deuteronômio diz, segundo a tua vontade, você poderá comer. Pode matar e comer. Lembrando também que a Bíblia fala para não comer carne com sangue ou com gordura. Então a maior parte das carnes de churrascaria é próprio ou impróprio? É impróprio, ok? Toma cuidado, gordura e sangue. Mas se você fizer a carne segundo Deus ordenou, é permitido ou é proibido? É permitido. Também não quer dizer que comer carne é o melhor, mas não é esse o meu argumento. O meu argumento é que o centro da história de Números 11 não é o problema da carne. É o problema do quê? Da falta de gratidão, da falta de fé, da falta de amor, da falta de aproveitar a oportunidade para testemunhar. E a carne é só um instrumento do problema. Veja bem, deixa eu tentar ilustrar isso para você. Vamos pensar o seguinte, você mora num orfanato e você pode jogar videogame lá no orfanato, mas tem uma coisa, aqueles que cuidam do orfanato espancam você, todo dia, eles batem em você. Aí Deus vai e tira você do orfanato e leva você para uma casa onde você nunca apanha, mas você não pode jogar videogame. Você vai ficar bravo com Deus porque você não pode jogar videogame? Tá entendendo o problema? Deus te tirou de uma casa que você apanha todo dia. E não é apanhar assim de forma leve, não. É apanhar de verdade. Dolorido. Sai sangue. Só que lá você pode jogar videogame. Você apanha e joga videogame. Agora, Deus te tira dessa casa e te leva para uma casa onde você não apanha, mas Ele não te deu um videogame. Você vai ficar bravo com Deus? Você vai reclamar de Deus? Mas era isso que o povo de Israel estava fazendo. Lá no Egito, eles comiam carne e etc. Mas eles apanhavam, eles eram escravos. Deus tirou eles do Egito e não deu carne para eles comer. E eles ficaram bravos com Deus. O que, que eles fizeram? Cometeram pecado da ingratidão. Eles não estavam confiando em Deus. Na hora certa, vamos pensar assim, Deus podia devolver o videogame para as crianças, mas por um tempo ele tirou o videogame. E não precisa ficar bravo por causa disso. Deixa Deus guiar a tua vida. Não reclame dele porque ele não faz o que você quer. Deus tem planos maiores do que o que você quer para a tua vida. Entende a diferença? Deus não faz o que a gente quer. Deus faz o que ele quer, e o que ele quer sempre é melhor para nós. E nós devemos ser gratos a Deus, ter fé. Assim como ele já transformou a nossa vida no passado, ele está conosco no presente e ele vai guiar o nosso futuro. Não devemos reclamar de Deus, mesmo que a vida não seja o que a gente quer. E nós precisamos aproveitar a oportunidade. Quando as pessoas ao nosso redor vierem blasfemar contra Deus, porque Deus não faz o que a gente quer, a gente não deve reclamar junto com elas. A gente deve dizer, é verdade, Deus não faz o que a gente quer, mas Deus é muito bom para nós. Deus é maravilhoso para nós, e aproveitar a oportunidade para testemunhar. Esse é o foco dessa história. Não é história para brigar com quem não é vegetariano e vai para o inferno, viu, irmã? Não é esse o objetivo da história. Agora, entenda. Deus permitiu a gente comer carne, mas talvez seria bom a gente parar de comer carne. Não é tudo que a gente pode fazer que a gente deve fazer. Você pode comer 15 pudins, mas se você comer 15 pudins, você pode passar mal. Não é porque você pode fazer que você deve fazer. Então, sim, Deus permitiu a comer carne. Mas, muitas vezes a carne traz doença. Muitas vezes a carne não é o ideal. E a gente pode aprender a viver a comer sem carne. Ninguém vai morrer se não comer carne. Aprender a comer verdura, aprender a comer legume, aprender a comer fruta, aprender a comer arroz, feijão, cereais e etc. E ter uma vida mais saudável também, mas esse não é o foco da história. Não temos que distorcer a palavra para ensinar qualquer coisa que a gente quiser. Esse é o recado dessa história. Agora a gente termina fazendo um apelo. Não vivam reclamando de Deus, mas entreguem a vida nas mãos do Senhor. Jesus, ele faz coisas muito boas para nós, mas ele não faz tudo que a gente quer do jeito que a gente quer. Mas mesmo assim, vamos confiar nele para que possamos ser salvos. E sabe o que a Bíblia diz? Quem crer na palavra dele, tomar a decisão ao lado de Jesus, será salvo. E vai viver uma vida sem fome para sempre, sem doença para sempre, sem pecado para todo sempre. Amém? Amém? Tem alguém aqui essa noite que precisa deixar Jesus entrar no seu coração? Que precisa parar de reclamar de Deus? Que precisa confiar no Senhor? Que precisa viver uma vida nova ao lado de Jesus? Levanta sua mão. Tem alguém que precisa? Temos algumas pessoas aqui, lá no fundo também. Essa é a oportunidade de cada um dizer para Jesus: Senhor, eu entendi a tua mensagem. A vida não é do jeito que eu quero. E eu vou crer no Senhor e confiar no Senhor para a salvação. E a Bíblia também diz, quem crer e for batizado será salvo. Existe alguém aqui essa noite que precisa tomar a decisão de ser batizado no futuro? Para poder ser salvo? Parabéns, irmã, pela decisão. Parabéns, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém além das duas que precisa tomar essa decisão? Parabéns, amigo. Deus te abençoe muito. Todas as coisas. Além dos três, mais alguém precisa dizer que deixa Jesus entrar no seu coração para ser batizado para uma nova vida? Parabéns, irmã. Parabéns, querido. Parabéns. Deus te abençoe, meu guri. Parabéns. O povo de Israel não merecia ser tirado da escravidão, mas Deus tirou. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus nos salvou. E por isso a gente confia nele e a gente ama ao Senhor, mesmo que a vida não seja o que a gente quer. Essa é a grande lição da mensagem desta noite. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pelas lições da tua palavra a cada um de nós nesta noite. Amém. Vai conosco para os nossos lares, Pai. Habita na casa de cada um de nós. Nos protege no trânsito, no trabalho, na escola, onde quer que seja. Que a tua graça nos acompanhe e nos salve dos nossos pecados, Pai. Amém. Ilumina o nosso coração e a nossa mente para sermos fiéis à tua palavra, e que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.